3 Sul e mantém a nível de voo 320. 320, voa 973. Quatro, a sua identificação dessa via chegada a Comédia 1 para nível de voo 060, ajuste altímetro no 019. Localizado localizador 2782. 782, 219895. 219895. Conservador, azul 2782, localizado localizador pista 10. Azul 2782, pouso autorizado pista 10, vento no 30 graus, ano 4 nós. Mesmo pouso, azul 2782. Agora com centro Recife, frequência 1835 e a secundária 1238. 12235, alterno 232, boa noite. Boa noite. 5 desceu para 2.000 pés. Depois de localizador estabilizado, localizador de violência. Especializado, desceu para 2.000 pés, a porta do legal no lado do Edwell, da 33 anos. Dois taxas à direita, Alfa Kilo 02 Lima, azul 2782. Desceu para 3.000 pés, o altímetro no 019. A posição para o azul 272? Azul 2782 aqui na strip eletrônica 02 Lima. Tá bom, vamos esperar aparecer alguém aqui, obrigado. Azul 2782. Aqui na 2000 lá para o Zen, entra no mesmo movimentação, mas um pouquinho mais à frente. Eu vou seguir lá e qualquer coisa, enquanto você chegou seu presente, eu contato o passo. Ok, ciente, azul 2782. subida para 2010, a gente no 09. Para 2010, a gente 04. Reduza para velocidade de aproximação, autorizado o sinal LS, reporte localizador sobre o ESA. Reduzindo para velocidade de aproximação, Olimpo 04. Vamos lá. Continue só para aproximação, tráfego que o professor está com 120 de graus a 6 mil à frente. Pousada final LS, agora matou em 1895. 1895, ali no pousar abaixo. Olimpo 04, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Guarda, 04. Ajuste a altímetro no 09. No solo aos 28, táxi à direita, Alfa Juliette, portão 05. É com Alfa Juliette, portão 05, 3, 3, 3. Alfa 04, pouso autorizado, pistão no 0, vento no 30 graus, 15 nós. Livre pouso, Olimpo 04. Passar uma centena, reduza para o 2109. Passar uma centena, reduza para 2109, boa, 977. O meu é 5, Salvador. 8 milhas, sudoeste de Salvador, serviço radar terminado. Mantenha nível de voo 080 e chame agora o controle Ilhéus. Frequência 201, tenha uma boa noite, meu voo. Follow 3-1, táxi à direita, alfa, reporte nadando para o cruzamento. 04 autorizado cruzamento da 1028 após táxi via hotel Pátio Militar. Olimpo 04, copiou a torre. Para 3 mil pés, ajuste altímetro 1019. Para 3 mil, ajustado no 019, com 1970. Azul 4235, desça para 4 mil pés, azul 4235. Torre, Salva 2, né? 63, gente da Uniforme, para 4 Guarulhos. Oxana 6313, autorizado Guarulhos, Serra Bravo, Golfo Romeu, via Upper 10, Taubaté, nível 360. Decola da pista 10, perfil de saída São Juan, no leio da transição Motiva, com curva direita, transponder 5525, controle Salvador 120, décima 8. 30360 para Guarulhos, Lebrando da 10, curva direita São Juan, 01, Leda, Upper Zulu 10, Taubaté. Controle saída 208 e o transponder 5525, Oxana 6013. Oxana 6013, confirmando saída Salvo 1 no Leda, transição Motiva. Salvo 1 no Leda, transição Motiva, 6013. Oxana 6013, protejamento correto, chame pronto, QNH1 no 019. Chamada pronto. Ok, Oxana 6013, e já está pronto para o feedback. Oxana 6313, livre acionar, chame táxi. Livre acionar, chame táxi, 6313. Para 1-7-0 mais. 1-7-0 mais, 1-9-1-7-0. Pistola 0, com a pista vista, gol 1-2-4-6. 1-2-4-6, autorizado, final LS, Xena Veratura, Salvador, referência 1-8-2, final 9-5, 1-2-4-6. 1-1-8-9-5, obrigado, até daqui a pouco, 1-2-4-6. 1-9-7-0, reduza para velocidade de aproximação, deixa para 2-0, pega, autorizado, final LS, reforço localizador estabilizado. Reduzindo para a aproximação, deixa para 2-0, reforço estabilizado, 1-9-7-0. Salvador, boa noite, gol 1-2-4-6, LS-0. 1-2-4-6, autorizado pouso pistola 0, vento no 4-0 graus, 1-3 nós. Livre pouso pistola 0, gol 2-4-6. Não é nada, 14 de 5. Localizado no localizador Gol 970. Gol 970, continuando as edições, tráfego que foi saído da companhia com 120 graus de speed a 5 mil na frente. Autorizado a sinal LS, agora com torre, no número 45, né? Reduzindo, eu vou 3895, Gol 970. Autorizado o táxi até o ponto de espera no zero, quem negar no zero no 9, reporte pronto. Reporte espera, 1 0 no 9, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, passando centro, abaixando para lá. 1970, continue a aproximação, número 2 para pouso. Centro, aproximação, com o número 2, 1970. No Solos 43, táxi à direita, Alfa, Juliette, portão 02. Direita, Alfa, posição qual é? 02, via Juliette. Juliette, 02, perfeito. Volo 970, vento no 30 graus, 139, autorizado pouso pista 10, QNH agora 1020. Autorizado pouso na 10, ajustado na 020, o 970. A sua identificação, letra, via, chegada bom para 4 mil pés, altímetro 1019. É 6313, reporte pronto. Pronto, 6313. Oxalé 6313, autorizado alinhar e manter, pista no zero. É, manter no zero, 6313, hoje. Final, ele é agora com a turma, 1, 9, 8, 9, 5. Victor Hill, 1-9-3-9-5, será que eu sou 4-2-3-5? Direita Alfa Juliette para 08, mandando o escuta 1970. Torre Salvador, uma boa noite, azul 4235, estabilizado, ILS 710. Azul 4235, continue a aproximação, aguarde se está livre. Sente, continua a aproximação, azul 4235. Oceana 6313, ao alinhar, autorizado a decolar pista no zero, vento no 40 graus, no 2 mais. Olhar, entre a decolagem 6313, pouso autorizado, pistão no zero, vento no 30 graus, 1-2-9. Autorizado, pouso, pistão no zero, azul 4235. Ana 63, 1-3, decolado 47, chama o controle Salvador, 1-2-0, 2-1-8-1-2. 1-2-0-8, boa noite, bom trabalho, Sereja. Oceana 3-1-3, contato radar, siga para o nível de 3-0-0, e a saída é São Zona. 3-0, São Zona, 3-1-3-2. Boa noite, azul 4980, relação alfa, autorização efetiva. 4980, 1 minuto. Azul 4235, no solo 49, taxa direita, alfa, Juliette, portão 01. Direita, alfa, Juliette, 01, azul 4235. Azul 4980, copia. Alfa, 4980. Azul 4980, autorizado Recife, Serra Brava, Romeu, Foxtrot, via Peso Lomo 7, nível 350. Decola da pista no zero, perfil de saída Fuca, transição Caju, com curva à esquerda, transponder 5532, controle Salvador 120, 8. 350, Zulu 17, 510, conhecida, Puxa, transmissão Aracaju, 532, na Flórida, controle 208, Azul 4981. Azul 49, eu espero o planejamento correto, QNH1019, reporte pronto. Azul 498. Passa no voo número 1, está de sua posição 12 horas, 15 milhas à frente. E o 5973, passando no nível 070. Azul 4980, direcionar no 03, chame tá. Direcionamento, azul 4. Localizador 1-1888. 88, autorizado sinal LS, chame a 12, 1-1895. 78-95, obrigado. 5-972, desça para 2010, autorizado sinal LS, reporte localizador estabilizado. 2000, reportará estabilizado 1019. QNH agora 1019. Ciente, foi autorizado 1019, voo 1888. azul 4980, seu Deus 89, autonomia 2030, acionado Master Delta no táxi. Azul 4980, autorizado táxi até o ponto 010, reposte pronto, QNH 1019. Fiz até o ponto 0 da 10, reposta pronto, azul 4980. Boa noite, Altan 3305, frente da Alfa para a Fop e RC. Emi? Altan 3305, para boa noite, para a Fop e RC, frente da Alfa. Altan 3305, autorizado Recife, via Pedro 17, nível 330. Decola da pista no zero, perfil de saída Puca, transição Caju, com curva à esquerda, transponder 5534, controle 1208, aguarde para a Fop. Quais aguardes para o cotejamento? Torre Salvador, boa noite, Rio 5972, final de 10 minutos. Rio 5972, continue a aproximação, aguarde pista livre. Fazendo pista livre, 5972. Azul 4980, considero 0, pronto. Azul 4980, confirme se agiliza as manobras assim que é autorizado. Afirmo. Azul 4980, autorizado a alinhar e manter, preparando para a decolagem imediata. Apesar de levar aqui, preparando-se para decolar de imediato, azul, contado de zero. 1888, eu falo 03, táxi à direita, Alfa Juliette, porta 10. Alfa Juliette, porta 10, 10, voo 1888. Rio 5972, continue a aproximação, aguarde pista livre, informe a Embraer para iniciar a rolagem dentro dos próximos segundos, o vento para cheque 140 graus, 129. Sente o Rio aguardando pista livre. Azul 4980, autorizado decolar pista no zero, vento no 40 graus, 10 mais. Colar autorizado pista no zero, azul 4980. Só um minuto, vou autorizar o pouso aqui e já retorno aqui, obrigado. Rio 5972, pouso autorizado, pista no zero, vento no 30 graus, no 1 mais. Vive pouso no zero, Rio 5972. Azul 4980, decola de 04, chama o controle Salvador 120, decimal 8, bom ponto. Salvador 208, muito obrigado, boa noite, bom trabalho. Azul 4980. Tan 3305, prossiga com o cotejamento. Esse está autorizado, Rio 2330, rota 3817, espera até duas, pós-graça, a chegada 10 e a pista com curva esquerda, Puca. Caju, na transição 553, para a zona 208, é o controle, Salvador, zona 3305, está na posição 5, e já está pronto, cara, com o multiback e acionamento. Zona 3305, só confirmando, copiou Pucajamo, Caju? Mentira, cara, Pucajamo, Caju, Caju. Zona 3305, treinamento correto, chame pronto, aguarde para... Ah, ciente, já está pronto, aguarde. Ok, eu estou pronto, eu estou esperando, para uma frente. Gente, 30 segundos para iniciar a guarda, então 3305. Sem problema. E o 5972, no solo 06, ataque à direita, Alfa, Kilo, Pátio 3, 06, a posição. Direita, Alfa, Kilo, Pátio 3, 06, a posição. Poliu 5972. Tá 3305, livre acionar, chame táxi. Tá pro táxi, tá 3305. É o 9973, Torre. Federal 9973, só confirme se a rota prevista que o senhor tem aí via Upper 110 inicial. Som 41. Afirmativo, Upper 110. Federal 9973, copia. 9973, escuta. Federal 9973, autorizado com FIM, Serra Bravo, Charlie Foxtrot, via Peso 10 por base, Peso 16 por SMU, após conforme rota do plano, nível 360, decola da pista 10, perfil de saída Sambo 1, no meio da transição Mote, vá com curva à direita, transponder 5537, controle Salvador 120, 8.

autorizado o táxi até o ponto de espera no 0 via Índia. Falta um ponto de espera, reponte pronto, QNH 1019. 19, parte 1, reporta pronto, 10, 3, 0, 0.